poderosas quando o trabalho cessa. O que resta vazio, a dor que nunca adormece. Mas na escuridão, encontramos uns aos outros. E ali no silêncio, lembramos que somos humanos. Imundos. Os deuses não sentem, não ouvem, não veem. Mas somos nós que sangramos, que vivemos e morremos. Nós somos um povo, as pirâmides se erguem. Não valorem, mas pela sobrevivência que carregam. Estão as nossas vidas que nunca irão calar. A diferença está nas mãos que levantam o mundo. Dos ossos anônimos, dos corações imundos. Os deuses não sentem, não ouvem, não veem. Mas somos nós que sangramos, que vivemos e morremos. We'll be right back.